os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do portinho pro mundo, conectando os vagabundo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do progresso pro mundo, conectando os vagabundo. 11 de idade e já tô ligado. Estuda, trepa, ajuda no barraco. Eu sou nego, digo elemento. Suspeito, um guerreiro a mais. Só os loucos, por isso fique atento. Filho da favela, assim preconceito. Cadê os meus direitos que eu não tô vendo ligeirinho, não demora. Sempre bato bola, os maninhos se acabando no crack. E na cola todo dia, vai escola. O hip hop me orienta no segundo, no minuto, a toda hora. Olhar de criança, o meio da esperança. O futuro do país tá na minha infância. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do portinho pro mundo, conectando os vagabundo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do progresso pro mundo, conectando os vagabundos. Criado pelas ruas do portinho, sabendo que a vida é entre rosas e espinhos. Só cê voa. Batizado pelas noites, é claro. Minha falange, só os loucos, pele e osso tatuado. Tricando o globo, invadindo os quatro cantos. Com maestria em novos mares navegando. Conectando a perifa, um salve pra favela. Matando um leão, podia nessa guerra. Conosco só os loucos, calça larga. Que a madame veja, atravessa a calçada. Que segue sempre em frente e vê se não se entrega. Luta bravamente, a guerra é sem trégua. Abel e o Magrão, é. Os meus compadres tão ligado. Sai olho grande, sai pra lá. Falsidade, tô cansado de ver nóia se drogando o dia inteiro. Amigo é amizade, não, é por dinheiro. Tô cansado de olho grande, ostentação. Falsidade, amor das vagabunda que nunca é de verdade. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do portinho pro mundo, conectando os vagabundo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do progresso pro mundo, conectando os vagabundo. Mó satisfação de fazer parte da família. Laguna Litoral é Santa Catarina. Na trilha, né? Que é sonoro e vai além. Os vagabundos de verdade eu conheço muito bem. Um abraço no olhar, no apertar da mão. Na simplicidade, cê já sabe que é irmão. Não meto marra, não. Segue, vai em frente. Cada um no seu lugar, segue a sua corrente. Essa é minha vida, meu primo. Deixa que eu faço. Na batalha com os guerreiros, eu sigo passo a passo. Na base é minha rima, continua na humildade. O mic tá na mão e eu mostro a minha arte. Se não conhece, vagabundo, então se liga. Aqui é só os loucos, eu tô trincando com a família. Quem disse que união não faz a força, tá enganado. Aqui eu tô a pampa, só na paz tô chegado. Manda os meu recado, conecta os vagabundo. Ligando que é o rap dominando todo mundo. Saindo da favela faz você se divertir. Pros primos, pras primas, pra quem tiver afim. Provando e comprovando que o som é litoral. A base aqui é gringa, mas o rap é nacional. Sempre alto astral, sereno, verdadeiro. Acima de tudo somos todos brasileiros. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do portinho pro mundo, conectando os vagabundo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos mesmo. Só os loucos, só os loucos, só os loucos no veneno. Só os loucos, só os loucos. Do progresso pro mundo, conectando os vagabundo. É, demanda, só os loucos. Elemento suspeito, realidade me inspira. Tamo junto, conectando os vagabundo. É nóis mesmo, vagabundo.